E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata 66 Short Report. Bem em cima, do último podcast aí, né? Mas é porque a gente tinha que falar essa semana de alguns assuntos que, enfim, obviamente ia cair no nosso radar, né? Tô aqui com o senhor Rafael Felga e Paulo Arthur. Olá. Olá. Paulo, mais uma vez, modificando a voz pra enganar os nossos ouvintes, né? Paulo tá muito feliz, Paulo. Paulo, depois de anos, conseguiu o que queria. O podcast dele acabou de sair aí, gente, vocês devem ter ouvido, né? É, não deve ter, alguns não devem ter lido muito, né? Porque apareceu esse podcast do nada aí, mas tá aí. E essa semana aqui a gente vai falar de assuntos que nem tudo a gente consegue, né? Como o Paulo, na hora que a gente quer. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, né? E aí a gente vai falar desses tópicos aqui, né? O primeiro que a gente tava devendo de quando tivesse uma solução a gente ia falar, e eu esperei até chegarmos aí finalmente à estreia oficial do dia 31 de agosto, né? Pra falar sobre Star Plus, né? Até o penúltimo Inominata Short Report, que tava o Felga aqui, a gente tava na dúvida se ia chegar ou não dia 31, né, Felga? É, a gente tava na dúvida mesmo, né? Tinha ação lá e tal, mas aí eles acabaram fazendo um acordo, obviamente a gente não sabe as cifras que rolaram, né? A única coisa que apareceu no processo é que as partes fazem um acordo e pedem pra encerrar. Pois é. Foi um grande acordo, né, Felga? Bom, aí eu já não sei, aí não é comigo. Mas, Felga, o que é que sobrou assim? Isso fechou, tá oficial? Não tem risco de recorrer mais? Como é que foi? Pagou-se alguma coisa e se calou a boca ali, é isso? E aí ela não pode recorrer mais. Então, o que apareceu no processo é o que a gente chama, né, um pedido de homologação de desistência, né, da ação. Ambas as partes foram lá e falaram, olha, a gente se acertou, não explicou o que era. Entraram com uma petição, que a gente fala petição conjunta, né? Porque é assinada por advogados dos ambos os lados. E eles encerraram o processo, né? Então aí acabou. E não pode ser aberto mais nenhum novo se no futuro. Aí deve ser os termos do acordo e tal. Mas em tese agora tá encerrado isso. É tanto oficial que, como vocês devem ter visto, estreou realmente o Star Plus. E eu tô falando vocês devem ter visto porque eu ainda não vi. Star Plus é. Enfim, muita gente tava cogitando o preço na época, quando a gente gravou o Inominata 66, a gente também não tinha certeza ainda de quanto seria. Eu tava até cogitando que seria algo em torno de R$27,90, como é o preço da mensalidade do Disney Plus hoje, né? Mas me surpreendeu, né? O preço mensal acabou saindo R$32,90 por mês, né? E com o anual, você praticamente paga 10 meses, né? E ganha 2, né? Que é o mesmo esquema do Disney Plus, né? Você pagaria R$329,90 por 12 meses, ganharia 2, ficaria menos de R$30 por mês, né? Um pouco menos. E também tem uma opção de combo mais, que eles chamam de combo mais. Lá fora eles chamavam de... É combo mais também, né? E aqui saiu por R$45,90 por mês, quem for assinar junto o Disney Plus e o Star Plus. Só que tem um porém grande até, né? Quem já tem uma assinatura anual do Disney Plus não diz como é que fica a situação do cara, se o cara quiser assinar em conjunto. E até agora, né, no momento da chegada aí do plano, não recebi e-mail nenhum. Por exemplo, não sei vocês aí se receberam algum e-mail, se tiveram alguma oferta assim magnânima e tal. Eu já vi boatos de gente dizendo que quem tivesse assinado a anuidade ia só pagar R$15 a mais, por aí vai. E quem tivesse a anuidade que fez combo com a Globo, ou que fez a anuidade do Disney Plus com a Amazon, enfim, várias outras que na época surgiram, ia acrescentar mais um pouquinho. Mas até agora eu só vi isso como rumores. Até a chegada realmente do serviço aqui, só tem pra assinar esses três. E nenhum dos três, pra mim, se tornou viável. Então, a gente não tem ainda nada, assim, imediato pra falar ainda do Star Plus, nada Marvel, né, que viraria tema do site. Tem pro futuro, né? Tem uma provável estreia aí, disseram que viria no final do ano, né? Daquela animação Modok, que eu tô realmente muito curioso pra ver. Tem ainda a versão da Hulu, né? Que provavelmente vai chegar, mas não anunciaram ainda, daquele Hellstrom, né? Que é o baseado na história do quadrinho do filho do Satã, né? E da irmã dele, da Satana. Mas até agora, nada imediato surgindo realmente no pacote relacionado à Marvel, né? E o que tinha da Hulu, que era da Marvel, já tá no próprio Disney Plus, que é o Fugitivos, né? Não completo ainda. E talvez também chegue, mas aí iria... Farmácia de direto pra Disney Plus também, o Manto e a Daga, que seriam coisas que poderiam ir pra o Star Plus, mas não foram, então não é uma coisa imediata. Mas pra mim não ficou nada viável. Talvez o pacote faça até sentido pra, por exemplo, uma pessoa feita o Paulo, que gosta de esportes, porque se você vai na propaganda do Star Plus, na página principal, o principal foco dos caras é coisa de beisebol, La Liga, coisa de futebol americano, Libertadores, da Conmebol, NBA, e por aí vai. Mas, pra mim, ainda não é viável. E não com o que tem lá. Eu não vou assinar, não. Tenho dinheiro pra isso, não. Mas você, como consumidor do produto de futebol, o que é que acha da ideia de chegar um ESPN Plus? Que não chegou, na verdade, né? Poderia vir um pacote à parte, mas enfim. Não. Eu assisto jogos do meu time no Twitter mesmo. É mais barato. Tá de graça. Então você não assiste, né? Basicamente. Felga, quer falar um pouco? Cara, bom, nesse primeiro momento, acho que não vale a pena, não, né? É catálogo, né? É pegar um catálogo dividido por dois, praticamente, e quebrar o dobro do preço. Exatamente. Foi um grande, assim... Não sei qual o que se passou pela cabeça do pessoal, né? Disseram que é porque na Europa eles não vão usar o serviço de esportes lá. Pelo que eu entendi. O Paulo me corrigir se tiver realmente um pacote lá. Lá na Europa toda, basicamente, o Star é um ícone dentro do Disney Plus, mas parece que não tem a parte de esporte. E aqui teria, porque eles acham que a América Latina foi uma grande consumidora de serviço de esporte, e teria, enfim, ela formaria toda uma equipe nova, como se fosse um canal para... Isso é conversinha. Os consumidores, né? Mais consumir. Isso é muita conversinha. Consumir mais esporte que a Europa, nem a pau, porque lá eles pagam, a gente aqui pirateia. Vocês não ouviram isso nesse podcast? Eu já não sei. Mas de qualquer forma, porque tu vai vir a parte do ESPN, né? Pro Star, né? Uhum. Então aí é um negócio que vai, vamos dizer assim, mais um aí que vai abalar certos rivais, certos atores aí, né? Porque também, por exemplo, você já tem na Amazon o pessoal da Premiere, né? Com um preço mais competitivo até, né? Pois é, eu acho que eles não pensaram ainda, por isso que eu não vou ser o cara que, como fez no Disney+, né? Que nem tinha coisa da Marvel ainda, mas tudo bem, eu queria ver Mandalorian, queria ver outras coisas da Disney, apesar de ter sido um começo meio decepcionante de várias coisas que poderiam estar no catálogo e não estavam, eu paguei anuidade, pra mim compensava. Teve um rolo no começo, mas afim, fizeram um novo acordo comigo que meio que foi equivalente ao que eu tinha feito no plano original, né? Que basicamente eu tive que fazer anuidade de novo, sem desconto, mas eles me deram os dois primeiros meses de graça, enfim, foi meio que equivalente. Foi um grande acordo com todos os coveiros, com tudo, né? Quase isso, né? Mas assim, pra imediato, gente, assim, eu não sei vocês que estão nos escutando, pra o consumidor de só que não consome esporte, pra mim, né? Não tá valendo, e eu ainda tô um pouco digerindo algumas decepções que eu tenho no Disney Plus. Por exemplo, de várias séries que chegam no catálogo, aí vem das duas umas, né? Ou vem a série dublada, mas sem a legenda em português, né? Ou o contrário, né? Eles botam ela sem a dublagem, aí vem com a legenda. Nunca tá o catálogo completo. Cara, se você tá vindo pra um local que já tem serviços de streaming bem definidos, que é o caso da Netflix, a Amazon já tá um certo tempo aí, você tem que fazer um serviço competente e no mínimo, tá, tudo bem, vamos lá, as dublagens das coisas antigas nem tudo você consegue, precisa do estúdio, talvez, por causa da pandemia, vamos dar essa desculpinha. Mas no mínimo, você tinha que ter um serviço de legenda, coisa que não tem. A gente começou essa leva de short reports aqui, reclamando da Disney+, por causa disso, e a gente volta de novo, já são o quê? Mais, esse é o sexto short report, eu acho, mas com essa reclamação e com ela repetindo, né, essa reclamação continua lá permanente. Por exemplo, fui assistir agora o Família Dinossauro, né, que o Dinossauros original, queria fazer um teste de ver como é que seria a voz original, mas não posso porque não tem a legenda. Coisa que seria simples de resolver, né? Bem simples, é só aprender inglês. É, né, Paulo? É, né? Mas, cara, eu acho que eu não vi nem a legenda em espanhol, por exemplo, que geralmente tem essas opções, né? Eu via dublagem em vários países. Mas acho que varia muito, pro ver, né? Esses materiais mais, a coisa varia muito, mesmo no, na app. Acho que o melhor até, aqui assim, o melhor talvez seja o Netflix nesse ponto, mas mesmo as coisas na Amazon também... Nem sempre tem a legenda. É, nem sempre também. Principalmente esses materiais, assim, década de 90, que tá, fica aquela coisa lá... De que estúdio é, de que estúdio foi, de que... Cara, tem um streamer, não vou dizer qual, que colocou uns animes dos anos 90 e foi ripado do YouTube. Que a eles pegaram a dublagem do SBT da época. É, eu sei assim... qual é o anime, por sinal que eu tô assistindo também. Pois é, nem sei se é legal isso que eles fizeram. Pois é, então tem umas coisas muito precárias. Bom, e aí, passando pra segunda parte do nosso podcast, que ainda é meio relacionado a essa história de que nem tudo que a gente quer, né, a gente vai tendo imediatamente, né? A gente vai falar agora de outra coisa que também vai chegar nessa semana. Agora, ainda vai chegar, né? Mas faltam dias aí pra estreia, né? De Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, né? Então, pessoal, como costumeiramente a gente faz, mesmo com época de pandemia, né? Eu acho que tirando o filme dos Novos Mutantes, a gente nunca teve um podcast que a gente não fez imediatamente sobre filme assim que saiu, né? E aí, com Viúva Negra, a gente teve a possibilidade, todo mundo se esforçou, pagou o serviço do Premiere Access, assistiu Viúva Negra, a gente fez uma maratona pra quem fosse participar do podcast, tá conseguindo assistir a tempo da gente colocar rapidamente logo depois, deu certo. Só que, vamos encarar a realidade como deve ser. Eu sei de todos os problemas da indústria que tem dos cinemas mundiais, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, que tá meio que forçando a barra aí pra a coisa pegar de qualquer jeito e continuar, né? Mas eu tenho que ser realista, eu que trabalho na área, sei, acompanho as coisas, sei que a pandemia não tá, não vou dizer que tá longe de terminar, mas não existe uma data pra isso. E não é ainda o momento correto pra gente tá tomando passos além, né? E eu não ia exigir de ninguém daqui do podcast, e isso seria um reflexo também pra vocês que nos ouvem, né? De fazer qualquer movimento de promover a ida de vocês ao cinema. Eu não ia chegar pra o Paulo, não ia chegar pro Felga, não ia chegar o Marcos Pedro, pra ninguém. Tomando dose ou não tomando, eu fui um dos primeiros a tomar doses de vacina aqui. Em nenhum momento vacilei ou recuei de cuidados da pandemia e não ia fazer isso agora, tá? Eu acho que a pandemia acaba quando realmente as coisas estiverem ao ponto de que a gente ache realmente insignificante a quantidade de casos. Isso não é o reflexo agora, por mais que tenha ficado pouco evidente na mídia e isso pareça estar meio esquecido, né? Acho que muita gente que trabalha na área fala assim, o pessoal acho que não tá por dentro de que vários lugares aumentou também nível de hospitalização e também de possivelmente de morte. Tem uma diferença de quem é vacinado e quem não é? Tem diferenças, realmente. Mas a gente tá num coletivo, né? E a gente mesmo que se acha, vamos dizer, se 100% dos vacinados realmente garantisse de não ter morte ou um agravamento da doença, tem gente que não tá, né? Nem com a segunda dose ainda. E você poderia, voltando a essa normalidade antes do tempo, poderia estar promovendo isso, né? E pra mim, eu sei que pra outras pessoas aqui do podcast também, seria uma falta de respeito muito grande, a gente tá colocando a carroça na frente dos bois nessa situação, porque a gente perdeu pessoas próximas. Eu, quando parei o site por praticamente uns 6 meses, eu acho, ano passado, eu falei pra todo mundo aqui, olha, eu tô parando porque a coisa vai ser puxada e todo mundo vai ser afetado de alguma maneira. Né? É muita sorte a pessoa dizer pra mim hoje em dia que não teve ninguém próximo que perdeu alguém próximo na pandemia. É muito difícil. Pelo menos você conhece alguém que aconteceu isso, né? E eu tenho jeito atualmente, hoje, lutando pra sobreviver e nem de brincadeira assim. mesmo que para extravasar, eu vacilaria de fazer isso, né? A decisão, então, de não fazer um podcast sobre o Shang-Chi antes da estreia dele no Disney+, né? Então foi acatada por todos aqui, né? Vale ressaltar, não tô pedindo ninguém também, ao contrário, nem posso, nem tenho esses poderes, de assistir. Se qualquer um do meio-meia, inclusive eu, se sentir numa situação confortável, de que eu vou em tal lugar nesse horário porque eu sei que não tem ninguém, ou por aí vai, e quiser por conta própria ir, beleza, uma decisão própria, mas ela não vai ser, ela não vai afetar nosso adiantamento de fazer o podcast e lançar pra vocês aqui. Sei que a gente perde muito isso, não só questão da gente receber spoilers antes do tempo, inclusive já decidiu que vai receber esses spoilers mesmo, em prol de dar as notícias, né? Mas a gente perde também como site, porque uma vez que eu não vou estar fazendo um podcast, vou perder visualizações. Também vou ficar evitando dar spoilers descarados pra vocês aí no nosso conteúdo, no nosso site. Com isso também eu perco visualizações. Mas é uma coisa, se eu sou a pessoa que decidiu parar o Inominata 66, o Marvel 66, o site inclusive, por 8 meses, quando a gente tava ainda se ajustando no escuro sobre a situação, né? A gente não sabia o nível de contaminação, o que é que contaminava, o que podia tomar de cuidado. Eu decidi parar pra poder digerir a situação e não me importei de perder visualizações e AdSenses e por aí vai durante 8 meses, quase, né? Também não vou me importar de perder por 1 mês na questão do Shang-Chi, tá? Então acho que vai acatar pra todo mundo, vocês aí também, não é isso, Paulo e Rafael Felga? Unânime, quando a gente falou sobre isso, ninguém tá querendo se arriscar nisso, não. Agora não é hora. Exatamente. E assim, como eu falo, o que a gente decidiu aqui, eu transmito também pra vocês, não tô falando pra fazer um boicote, pelo amor de Deus, Disney, desculpa aí. Tudo bem que você não tá me chamando mais pra cabine de imprensa nem nada, né? Mudou as pessoas aí as pessoas que eu conhecia, né? Que fazia os convites certos pra gente, mudou aí, né? Isso que tu ligou pra Scarlett, de repente ela processou a Disney? A minha amiga, né? Isso aqui mudou aí, não é, não tô mandando mais, mas não é nenhum boicote pra vocês, não, tá? Isso aí é uma coisa que eu penso, reflito e tenho que pesar o que é mais importante. Pra mim é mais importante ter todo mundo bem. Que eu não conheço, né? Mas que de alguma forma ouve a gente, lê a gente, e filme dá pra assistir 1 mês e meio depois, não sei quando é que vão abrir aí pra Disney mais, né? E desculpa, Simulio, não tenho nada contra você, tô doido pra ver o filme, tô doido mesmo. E outra coisa, pessoal, em troca de não ter o do Shang-Chi, vocês vão ter uma coisa muito melhor, que é o podcast do Nat Grey. Vamos bater os recordes de visualização do podcast do Nat Grey, vamos todos baixar e escutar pra forçar o Coveiro até a continuação ano que vem. Então é isso, pessoal. E se inspirado no Paulo aí, não tô dizendo que vai ter esse podcast do Nat Grey 2.0, tá? Mas assim, você não vai ter as coisas imediatamente agora, mas com paciência você pode ver de uma maneira depois, tranquila, mais segura, né? Então é isso. Vamos encerrar por aqui e até o próximo Inominata 66.